sentou no seu lado, se ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz, o que você nem dava bola, e que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão e sempre vinha assinado no cartão. E romântico e anônimo. Romântico e sentou no seu lado, te ofereceu no recreio o sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz e você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão e sempre vinha assinado no cartão. Vem comigo, vai! E romântico e anônimo. Ouvi você falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Quanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico e anônimo. E pra não perder o juízo. Chora não!